Taxista 3662 com 164, a bordo 2 horas e 45 de autonomia, alternando Fortaleza. Então, 3662 está autorizado, táxi, táxi Índia, ponto de espera no 0, vai ser uma torre 1895, o ajuste altímetro no 04. Estado no 0 no taco, o ataque seu em Índia, frequência da torre 1895-3662. 1604 é a torre Salvador. Ou 1604, torre. Salvador, Gomes 04, sinal está pesado. Livre pouso, 120 graus, 159, 1015. Livre pouso, Gomes 04. Sirena 3858. Gente, eu tenho um rapaz da Avianca que dentro de 12 minutos solicitará o táxi após ser autorizado o seu pushback. 2 minutinhos, comandante. Mono 53, a bordo 3 horas e meia, tenendo Natal, táxi. 310, está autorizado o táxi via pátio 1, taxiway Índia. Ponto espera do 10, vai chamar a torre 1895, ajuste 1095. Pátio 1, Índia, 295, quarto pedra, 310, 1014. Rotão 3858, esperou em torno de 1 minuto, após a Airbus da Avianca passar a retaguarda, está autorizado se tiver estacionamento, chama para o táxi. Não, comandante, um minutinho. Alô, Salvador, Coronel 04, livrou o passo atrás. Coronel 04, autorizado o táxi Alfa, reportando seu direito. Alfa, reportando seu direito, Coronel 04. Alô, Salvador, só passando 20%. Yankee Tango, Salvador Recife, autorizado nível 210, Golf 677, pista 90, esquerda, por Caracaju, 1935 ao controle, 5572 no transponder, Whisky Yankee Tango. Salvador Recife, 210 ao nível, Golf 677. Pista 90, esquerda, por Caracaju. Controle 119, decimal 35, transponda 5572. Whisky, quem que tem? Acionado no pátio 3, chama para o táxi. Whisky, quem que tem? O Whisky Yankee Tango vai manter a escuta do solo e chamar para o táxi. Consiga usar 3858. Não, obrigado, né? Confirmado, tá obrigado para o Beck 03. Afirmativo, usar 3858 e chama para o táxi. Vou botar na táxi, 3858. abraço, Márcio, aqui, zona 604. No 604, mantém a posição, a sua Juliette. Será o centro da Juliette, zona 604. Com qual o Oxenete 1? Oxenete 6310. 6310, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6310. Com 3662, decolado ao 51, não chame o controle em 0935. Cliente, controle 0935, obrigado, boa noite, até mais. Torre Salvador, Codial, boa noite, Oxenete 63, zona 3, passando externo baixado e travado, pista vista. Ok, 63, zona 3, tráfego avistado, livre pouso, vento 110 graus com 14 nós. Cuidado, pouso na 10, 63, 13. Oxenete 6310, após o pouso do Airbus da companhia, ali mantém a 10. Após o pouso do Airbus da companhia, ali mantém a 10, 6310. São 3858, estou autorizado, táxi, via parte 1, táxi Índia, consultora da 10, chama torre 11895, o ajuste no 0 no 5. Gol no 604, está autorizado a ingressar na Juliette, posição 02, parte 1. Juliette, parte 1, 02, gol no 604. Juliette 6313, solo 55, livrar direita, solo 219. Direita 219, 6313. Solo Salvador, cordial, boa noite. Juliette 6313, livrando na sua escuta. 3313, prezado Alfa, chama esta Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 6313. Juliette Turan 6310, livre de decolar, vento 110 graus, 122. Livre de decolar, Turan 6310. Ali mantém 3858. Ali mantém 3858. Turan 6310, decolado aos 57, chame o controle em 1935, boa noite. 1935, boa noite, 6310. Aproximando da Juliette, 6313, Xané. Juliette, portão 04. Juliette 04, 6313. Turan 3858, livre de decolagem, vento uma centena com 1.62. Decolagem, Turan 3858. Já chamei para táxi, trip 52 no meio. Solo Salvador, Papatango e Antitango, estacionado no pátio 3, com 5 a bordo, solicito instruções para o táxi. 5 a bordo, Natal, confirma a autonomia? 4 horas e 30 de autonomia, último programa. Nativo, visto que Anctam, confirme a posição do Pátio 3, que o senhor se enquadra. Está na última posição do Pátio 3, último programa. Nativo, vai prosseguir táxi, então, via Kilo. Via Kilo, Alfa, após Juliette, ingressando no Pátio Principal, após Índia. Até a ponte de espera da pista no zero, quando lá torre 1-1-8, decimal 9-5, ajustando no 0 no 5, Whisky Tango. Ali está a pista Tango, Kilo, Alfa e Juliette, e no passo geral, quando pronto no ponto de espera da 1-0, vai estar na torre 118-9-5, Whisky Tango. Santanco para o Galeão. Boa noite, 89, o guarda de cópia. Guarda, então. Era pela Kilo. Salvador, muito boa noite, azul 4298, final de 8 milhas. Azul 4298, ciente, está visual com campo? Ah, negativo. Informe quando visual, vento 110 graus com 13 nós. Acho que é só uma formação próxima aí do externo, que não chove do aeródromo. Ok, obrigado. Já tá praticamente, tem um campo à vista agora. Ok, a Lua Azul 4298, avistado, livre pouso na 10, 110 graus com 13 nós, check 3. Motivo livre pouso, embaixo travado, Azul 4298. Luna zero, curva direita, na saída da El, Leda Bridge, via Upas, Luna zero. Após Snap, após Lúcio, após Barbacena, posição Farm Hot. Controle a pele 119.35 e o transponder 50 no zero. Copiando o Galeão, 360, saída da El, Leda Bridge, Upas, Luna zero, Snap. O controle 1935, aciona 50 no zero, gol 1889. Bom, no... Após Leda, vou abrir de Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Após Leda, Bridge, perdão. Após a Bridge, Luna Zero. Sim, chama pronto táxi. Acionamento de táxi, 1889. Vai chamar pronto táxi, 1889. Polo 35, do Rio de Janeiro, acionado para o táxi, estamos com 47 a bordo, 3 horas de 5, até na Salvador. 52 no meio, está autorizado táxi via parte principal, táxi Índia. Ponte pelo Luna Zero, vai chamar a torre 118.95, o ajuste de altímetro no 095. Parte 3, parte principal, de alto, ponto de espera, 2.95, 3.5, 2 no meio. Então observe o tráfego da curta, após o mesmo ali mantém. Azul 4298 no solo 05, liberado à direita, solo 219. 219, liberado, 4298. 4298, visor. Ok, Prisha, agora liberada, livre decolagem, vento 110 graus, 12 nós, Whisky Yankee Tango. Livre decolagem, Whisky Yankee Tango. Trip 5216, a linha mantém. A linha aí mantém, 5216. Autorização, Fortaleza, nível 370 da ISPA. Bruno 604, autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Vai decolar da 1-0 com curva esquerda na saída Momo, transição para o T, via UP do Luna 9. Controle a pele 119.35. E o transponder 5016. Autorizado Fortaleza 370, rota compondo o plano, decola da 1-0, boa na esquerda, Momo Frutti na saída, 1935, controle 5016, nomeia no pote, boa 04, posição 2. 5-0, nomeia o transponder, chama pronto, pushback, saneamento, nomeia 04. Acordará. Muito boa. Trip 5216, livre de decolagem, 110 graus com 12 nós. Boa, trip, vai iniciar. Falou no 889, na posição 5, por estar estacionamento. Falou no 889, fique atento ao Embraer da Azul que passará a sua retaguarda. Após estar autorizado o pushback estacionamento, chama para entrar. Após a aeronave da Azul, pushback estacionamento. Boa, no 889. 5216 decolado aos 11, chame o controle 0935. Controle 1935, 5216. Para o Fax, o gol 1889. 7-0 a bordo, autonomia 035. Volta na Campina. Gol 1889, está autorizado o táxi via parte 1 Tatsui Índia. Ponto esperado 10, chama a torre 1-1895. O ajuste 1005. 1-0-1-5, parte 1 Índia, no ponto esperado 10, torre 295. Gol 1889. Cordial, boa noite, Chanel 6313. Por Chanel 6313, a informação em curso é uniforme, seu ponto cópia. Gente da uniforme, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar da 10, com curva direita, na saída da El Leda Bridge, via Upper Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após Conforme Rosa. Controle a pele 119.35 e o transponder 5025. Gente autorizado, nível de voo 360 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge, Upper Zulu 16, após Belo Horizonte, trive de acordo com a rota do plano. Controle 119.35, transponder 5025, Jané 6313. Funcionamento 6313, o cotejamento está correto, chama pronto, se tiver funcionamento. Vai reportar 6313. Após o pouso do tráfego na final, a linha mantém. Após a aeronave na final, a linha mantém, 1889. Trip 5591 no solo 23. Chame só 1219. 5591, não está autorizado o táxi via Alfa Kilo, passe 3, posição 03. Alfa Kilo, 9 decolado aos 24, chame o controle em 1935. 1935, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4235. Check train, livre pouso, 100 graus com 11 nós, azul 4235. Ciente, livre pouso, 4235. Sul, é total 9907. Confirme? É o 9907 no localizador. Ok, 9907, continua aproximação, agora de pista livre, 100 graus com 11 nós. Livre, aproximação, 100 graus com 11, aguardando pista livre. Embaixo travado, total 9907. Ok, ciente. Estão a pronto, táxi. Veja a quadra táxi, 0604. Azul 4235, está autorizado, táxi Alfa Kilo, passe 3, posição 04. Alfa Kilo, passe 3, 04, Azul. Nossa. Vou fazer. Total 9907, no solo 32, beira direita, assistindo o solo 219. Direita 219, total 9907. Solo Salvador, bom dia, total 9907. Boa noite, total 9907, livrou pista. Total 9907, muito boa noite, autorizado táxi via Alfa Kilo, passe 3, posição 09. Alfa Kilo, posição 0309, total 9907. Solo, confirma só pro azul, 64 aqui no 3. Posição 04, passe 3. Obrigado. O gol no 604 tá 187 a bordo, 3 horas e 4, decidir. Gol no 604, está autorizado o táxi via taxiway Índia, ponto 0 no 0, vai chamar a torre 1895, o ajuste no 0 no 5. Ele está aqui em Índia, ponto 0 no 0, 1895, gol no 604, boa. Salvador, Gol 076, 2 milhas de cima. O 076, check 3? Já travado. Ok, tem livre pouso, não no zero. Venha para 100 graus com 12 nós. Livre pouso, Gol 076. 3, 9, 3, 4, 3, 5, 5, 3, 9, 3, agora da cópia. Tá bom. Oi, Salvador, boa noite. Zona 04, uma espera da 10. 604, observe o tráfego na final da companhia que pousa, após o pouso do mesmo ali mantém. Pode tráfego da companhia ali mantendo 0, Gol no 604. Trip 5393, tá pronto, cópia? Fala, foto 5393. Tá autorizado, João Pessoa, é nível de voo 190. Vai decolar 1-0 com a curva esquerda na saída Pulca, transição Caju, via Golf 677. Controle PL1, 19, decimal 35 e o transponder 5027. Tá com pessoa, nível 190, cada via Golf 677. Decola da 1-0 com a curva esquerda, Pulca, transição Caju. Controle 1935, transponder 5027, eu sei que 5393. O 35393, cotidianamente está correto, chama pronto, pushback também. Vamos lá com o push também, 5393. Pushback acionamento, 63134. 6313, posição 04, está autorizado, chama pronto táxi. Autorizado, porta táxi, 633. O 076 no solo aos 38, libere e chama o solo 219. 219, daqui a pouco. Salvador, gol no 076, exame na 64. Gol no 076, muito boa noite. Sou autorizado ao táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no 076. Para o táxi 633, 147, tem 13 por 50, Galeão. Você 6313, está autorizado o TAPSPI, TAPSPI Índia. No ponto de espera do 10, chame torre 118-95, ajuste no 095, bom voo. Índia, 108-95, bem 15, obrigado, 633. Gol 1076, está autorizado a ingressar TAPSPI Jet para a posição 02 do Pati 1. Jet 02, a posição do Pati 1, 076. Decolado aos 40, chame o controle em 1935, boa noite. 1935, boa noite. Boa noite, Chanel, 6313, ponto de espera, 1-0. 6313, a linha decola, vento 100 graus com 13 nós. A linha decola, 6313. Salvador Azul 4298, informação uniforme nível 300 para Petrolina. 4298, um instante, copo, por gentileza. Ok.